Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Na Radar é sempre assim, de 8 em 8 dias. Vamos estar por aqui durante a próxima hora. A primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com o artista canadiano Tim Acker. Ele que começou sob alter ego G-Tone, nos últimos anos tem-se dedicado e revelado como um dos melhores artistas das sonoridades ambiente. Um dos seus mais bem conseguidos discos chama-se Rave Death 1972, é de 2011 e abrimos esta emissão com três faixas desse brilhante registro, os três tomos para In The Fog. Boa noite, bem-vindos. Tim Acker no início do Em Transe de hoje, de Rave Death 1972, um disco gravado primeiramente numa igreja em Reykjavik, Islândia, por lá guitarras, pianos, um órgão, tudo depois trabalhado no seu estúdio canadiano, a mistura e a produção. Ouvimos os três capítulos de In the Fog e seguimos com o californiano M. Geddes Gendras, ele que vai serpenteando por uma série de géneros, alguns velozes, outros mais lentos, também com beats, em Collected Works Volume 1, uma espécie de compilação da nota do teclado Moog, e há um belíssimo tema que se prolonga durante mais de 10 minutos chamado 10-17-2009 for CCG. M. Geddes Gendras, agora no Em Transe com The Moog Years. altura de terminarmos estes 30 minutos iniciais do Em Transe de hoje. Passou por aqui de Los Angeles Amgetas Gendrys, produtor e artista de muitas facetas, e serve na perfeição para passarmos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe abriu com o trabalho do jovem compositor italiano Giulio Aldinucci, ele que se dedica à música eletroacústica e à exploração de gravações de campo. A masterização do disco, de título Air, esteve a cargo de Ian Hogood, sendo que podemos ainda encontrar uma remistura a cargo do iraniano Poria Hatami. Agora ficamos com o compositor Aidan Baker, ele que se inspira na obra de Erik Satie, para lançar este trabalho que se resume à exploração de uma linha melódica através de vários instrumentos e vários músicos. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou com Giulio Aldinucci, ainda com Aidan Baker, na companhia de diversos músicos, casos de Julia Kent, Felicia Atkinson e Peter Broderick, o compositor norte-americano que deixa mais uma vez a sua marca no nosso país em 3 concertos, em Lisboa, Coimbra e Bragança. Depois, o lançamento em disco da peça Radio Rewrite, composta em 2012 por Steve Reich e inspirada em 2 temas dos Radiohead, Jigsaw Falling Into Place e Everything in Its Right Place. Foi interpretada pela primeira vez no Reino Unido em 2013 pela London Sinfonietta. Aqui ouvimos, no entanto, um tema puro de Reich, a transcrição de 2011 de Electric Counterpoint, tema composto em 1973. Depois ainda espaço para uma remistura de Coma Period para Moonlit Sky, de Colin. E fechamos a emissão de hoje de Em Transe com Aidan Baker e Disquiet Army, projeto de Eric Quash, chama-se Hypnodrome Ensemble. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados em radiotrans.blogspot.com. Podem ainda seguir-nos nas redes sociais em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrance. Voltamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã. Entrance também aos domingos, em repetição às 8 da manhã. Boa noite e até para a semana.